Abrem-se agora as portas em nome da música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Musicália. Esta é a quarta e última edição desta semana, que começou em grande, com muitas estreias aqui na Antena Web, muitos programas novos, muita coisa nova que pôde então descobrir. Aliás, veio agora mesmo de uma estreia, estou-me a referir, claro está, a estreia do Top 3 com a nossa Joana Santos. Ora bem, vamos nesta emissão de hoje, como aliás será comum na todas as sextas-feiras, vamos trazer-lhe aqui música mais para a dança, enfim, os hits dos anos 90. Vamos começar com Earth Kids, Where Is My Man, uma música que fez muito sucesso nessa década de 1990. I don't wanna be alone, where is my baby? I don't wanna be alone, where is my man? I spend hours by the phone, where is my baby? I chew my fingers to the bone, where is my man? Ouvimos de seguida os Faithless. This is my church. This is where I heal my hurts. in the world I've become, contained in the hum between voice and drum. It's a change. The poetic justice of cause and effect, respect, love, compassion. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ. This is my church. Outra vez, depois de ouvirmos estas duas músicas da Eartha Kitt e dos Faithless, são grandes músicas que fizeram sucesso nas pistas de dança dos anos 80, aliás, dos anos 90. Também iremos lá aos anos 80. Um dia destes ainda vamos andar para aí também na música dança dos anos 80. Mas pronto, mas para já são estas. Agora diga-me lá, lembra-se desta música? E agora vamos passar a ouvir mais dois grandes hits da música e dança dos anos 90. Um deles já é assim no seu finalzinho e é de Latricia McMill, Fly Away, Come Here. São, aliás, é este o tema que vai já abrir esta voltinha das duas músicas. A outra é uma surpresa, uma música fantástica. Bom, esta já é mais até de 2000, é verdade. Mas pronto, mas já tenho os aninhos. São estas as próximas duas músicas que o vão acompanhar nos próximos minutos, nesta edição número 4 desta semana, a 11ª do programa Musicalia. I could fly away from here. I could make it right tonight if only you were here. grande. Déjame. Adelante. Déjame. Está na hora de fecharmos mais uma emissão do programa musical. Eu hoje falei muito pouco porque o que interessa hoje é mais a música, não há aqui contextos históricos para ninguém. Ora bem, vamos ficar com duas musiquinhas para encerrar em grande esta emissão número 11 do Musicalia. Vamos ficar com Karen White e o tema Romantic, mais outros temas de dança dos anos de 90, de 1991, e também do ano de 1991 extraímos Marky Mark, o tema, aliás, Marky Mark and the Funkies. É desta maneira que vamos encerrar esta emissão. São estes os dois últimos temas de 1991, bem lá no iniciozinho da década de 1990, de onde extraímos os melhores hits de dança. Eu estou de volta na próxima terça-feira para mais um Musicalia às 8h30. Agora já sabe que nessa terça-feira vamos ter mais música francesa, mas isso já são outras cantigas de outras épocas. O que interessa agora são estes hits de dança dos anos 90, com os quais vamos encerrar a emissão para o dia 7 de maio de 2010 do programa Musicalia. Já a seguir, há mais uma estreia, é o Planeta Rock com Miguel Freitas. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio.